Quero tanto viver com você. Minha casa, mal cabe a TV, quarto e sala, sofá, cama no improviso. Não tenho nada pra te oferecer nesse aperto. Como vou fazer? Falta grana, sobra um amor que sinto. Não faz sentido algum pro coração envolver você nisso. O amor resolve as histórias, vale mais sentido que entender. Yeah, yeah, yeah. Não vai faltar calor na praça, nem faltar lugar no armário pra você deixar aqui o que quiser. Não vão faltar antes em claro nossos beijos, nossos papos, nossos risos no café. Pouca coisa e muito amor pra dividir. Esse é o meu jeito de pedir. Ficar de vez aqui. Vai, sim. Não faz sentido algum pro coração envolver você nisso. O amor resolve as histórias, vale mais sentido que entender. Yeah, yeah, yeah. Não vai faltar calor na praça, nem faltar lugar no armário pra você deixar. Vou faltar noites em claro, nossos beijos, nossos papos, nossos risos no café. Tem um vinho do mercado, tem um prato congelado, pouca coisa e muito amor pra dividir. Esse é o meu jeito de pedir, fica de vez aqui. Minha casa, mal cabe a TV, quarto e sala, sofá, cama no improviso.